coração vais encontrar toda a força para lutar, e os amigos lá estarão para te ajudar. Nada nos vai fazer separar. Oh, os deuses desafiar. Alma, garra, coração e vai, vai. É super guerreiro com a força de um Deus. Não há nada que te vá parar. O destino está nas nossas mãos. Vida, vida com paixão e vai, vai. Mas nunca te esqueças, lenda do dragão. Vamos ser heróis a lutar contra o mal. E de repente, o Son Goku negro veio do futuro. Extraordinário. Então este é o verdadeiro poder do super guerreiro Son Goku. Tu, afinal de contas, és como eu. Também gostas de adversários fortes. O Son Goku e o Son Goku negro lutaram. Mas antes do Son Goku negro ser sugado para o futuro pela distorção temporal, destruiu a máquina do tempo. Não pode ser! Mas quando toda a gente pensava que já não era possível ir ao futuro, uma nova esperança surgiu. Ah. Ah? Tchanã! A máquina do tempo! Eu sabia que tínhamos outra! Sentimentos que atravessam os tempos, Trunks e Mai. Uau! É mesmo fixe! Mãe, isto é... Olha que surpresa! Outra máquina! Pois é, estes tipos querem mesmo comprar uma guerra com os deuses. Mas Bulma, esta máquina do tempo... É daquela vez? Sim, eu sou mesmo fantástica! Daquela vez? Mas qual vez? É que esta é a máquina do tempo que foi usada pelo céu. O quê? O que é o céu? O que é que está a fazer aqui? Durante o incidente com o Android, eu recebi uma chamada. Era sobre uma máquina estranha, com o símbolo da minha empresa. Fiquei surpreendida quando vi uma imagem da máquina. Oh. Olha, aquela foi a máquina do tempo que usei para chegar aqui e que transformei numa cápsula. Ah, então quer dizer que esta não é a tua? Não, mãe. Na verdade, tu no futuro só fizeste uma máquina do tempo. Esta também é a máquina do tempo que eu usei. Então? Agora repara nisto. É a palavra esperança. Estava escrita na máquina do tempo quando eu parti. Aquela era esta máquina do tempo? Aquela em que o céu viajou? Então aquela coisa que foi destruída e esta máquina do tempo sou a mesma? Eu já percebi. Mas podia estar um bocadinho mais limpa. Eu não queria manuseá-la de forma errada porque podia estragá-la. Hã? E este buraco? O que é? Então esse foi o buraco que o céu abriu para sair. Uau! Mas então o que é que esta máquina do tempo está a fazer aqui, Bulma? Ah... Quanto a isso... Naquele tempo, o Trunks transformou as duas máquinas do tempo em cápsulas. Depois, no dia em que regressou ao futuro... É, Trunks! Hã? Essas cápsulas! Tu tens duas, não tens? Então, importas-te que eu fique com uma? Hã? Estás a falar disto? Mas esta foi a que o céu usou. Sim, está bem, mas foram as duas feitas por mim. Além disso, é uma máquina do tempo. Eu quero tentar perceber como é que funciona. Ah, está bem. Eu vou deixar esta contigo. Muito obrigada. Oh, Trunks. Quando o Trunks regressou ao futuro, eu comecei a analisar a máquina do tempo. A máquina do tempo que foi usada pelo Cell. Mas nunca consegui perceber como é que funcionava. Mas, ouve lá, Bulma, não foste tu que a construíste? Sim, mas foi no futuro. Por isso, acabei por desistir. Guardei-a e esqueci-me que ela existia. Até admira teres conseguido encontrá-la. Isso agora não interessa nada. Com isto, podemos ir ao futuro, Trunks. Mãe, muito. Muito obrigado. Ok, muito bem, Trunks. Vamos ao futuro. Atrás do Son Goku negro. Sim, está bem. Eu também vou. O quê, pai? Eu disse-te que tinha de haver uma maneira. Ainda não conseguimos nada. Não é evidente? Olhem bem para ela. Acham que ela vai a algum lado neste estado? Então, quando é que podemos ir? É por isto que eu tenho isto. Boa! Se tens esse bloco... Claro! Finalmente chegou a altura de saber tudo sobre a máquina do tempo. Por exemplo, que sistemas usa, que tipo de energia usa. Eu vou perceber tudo e arranjar esta coisa. Então, ainda temos tempo antes de fazeres as reparações. Sim, claro que temos. Yeah. Hã? Muito bem, Whis. Treina-me, treina-me. Quero dizer... Treina-me, por favor. Por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. Eu estava mesmo a ver. Eu também. Vá lá, por favor. Eu tenho de estar preparado para combater com o Son Goku negro. Primeiro uma máquina do tempo e agora outra. Não estou mesmo com disposição para treinos. E ainda há a questão do anel. Hã? Por que é que não treinas com Vegeta? Muito bem pensado. O Vegeta está um bocadinho indisposto agora. Eu aposto que ele não vai querer treinar comigo. Eu acho que está mais do que um bocadinho. Hã? Será? Será mesmo? Então, sendo assim, eu vou ter com o Kaib. Ele vai pagar. Olá, Kaib. Vai para casa. Deixas-me treinar um bocadinho, não deixas? Vai para casa! Mas porquê é que tu estás chateado? Vai para casa! Olha, aquilo é incrível. Ora, ora, o jardim está todo estragado. Ah, olá mãe, olá pai. Bem-vindos a casa. Obrigada. Olha, aqueles são os avós. Sim, eu já os conhecia. Esperem, nós levamos as vossas malas. Sim, nós levamos as malas, Pilaf. Levamos tudo, sim, senhor. E então, como é que correu a viagem? Foi muito agradável. Ah, és tu, Trunks do futuro? Sim, já não nos víamos há algum tempo. As coisas estão mais animadas. Já são horas de jantar. Acho que ainda é um bocadinho cedo para jantar, Bills. Ena, até pareces mais crescido. Vieste treinar com o Son Goku, meu netinho? Mais ou menos. Oh, mãe, essa conversa pode esperar. E tu, pai? Olha para esta lata velha que trouxeste para aqui. Pai, olha para isto. O meu eu do futuro escreveu isto. Agora vou saber tudo sobre a máquina. Isto é interessante. Achas que me podes ajudar? É uma emergência. Claro que sim. Isto vai ser só gozar. Vocês também vão ajudar. Não venham com esse quê? Se estão aqui, podem muito bem ajudar-me, sim? Sim, sim, é ótimo. Roubamos a tecnologia do futuro e podemos dominar o mundo. Com aquela tecnologia podemos construir uma máquina que conquista o mundo. Ah, os nossos sonhos estão cada vez mais perto. Esse nome é bom, mas que tipo de máquina vai ser? Eu penso nisso depois. Mas o que é que estão para aí a sussurrar? Mas o que é que se passa? Nós estávamos a rir de contentamento, não é mais? Vamos a isto? Sim! Sim. Mas, Mai? O que é? O que é que te deu? Olha este! O que é que tu queres da Mai? Ele acabou de te chamar Mai, foi isso? Sim, eu sou a Mai. Então é verdade. Bem parecia que eras tu. Então quer dizer que no futuro nós... Sim, é isso mesmo. E então podes dizer-me como é que eu sou no futuro? Ora, então mas o que é que vos deu agora? Oi, mãe? O que é que acontece no futuro? Muito bem, vamos lá. Não o trates como um cão. Muito bem, vamos para o laboratório. Krillin, Satan! O que é? Diz lá, Bulma. Acham que podem arranjar o jardim? Venham, pai, mãe, temos de ir andando. Porquê é que temos de ser nós? Pensa nisto como um treino. Como o treino que fizemos no campo esta manhã. Conta-me mais coisas sobre mim no futuro. No futuro, a Mai é muito mais alta do que tu. Mais ou menos da minha altura. Grande parte da humanidade desapareceu no primeiro ataque do Son Goku Negro. Mas alguns resistiram. Os exércitos de todas as nações atacaram o Son Goku Negro. Mas infelizmente, os sobreviventes esconderam-se. Mas pouco depois, formaram um exército de resistência e continuaram a lutar. Uma das figuras mais importantes da resistência será a Mai do futuro. Será eu? Por muitos ataques que fizesse, o exército da resistência sofria cada vez mais baixas. Eu trabalhei com eles para tentar acabar com o Son Goku Negro, mas... Aguentem mais um pouco, por favor. Mais um pouco e conseguimos que ele se aproxime o suficiente. Achavam que uma armadilha como esta era o suficiente para me derrotarem? Apesar de toda a inteligência, estas criaturas conhecidas como mortais não sabem quando existir. Eu vou acabar contigo! O Guerreiro do Espaço. Hoje é o dia em que acabo contigo. Não vou deixar que destruas a humanidade. A humanidade é inútil. Deve ser destruída. Isso pensas tu? De um lugar muito distante, eu observei este mundo, este universo. E assim eu sei a verdade de toda a criação. E o resultado? Eu cheguei à conclusão que devia exterminar todos os mortais. De todas as criações dos deuses, os mortais são o maior fracasso. Eu tenho de fazer deste mundo, deste universo, um lugar mais bonito. Eu eliminarei os mortais, em vez dos deuses que recusam admitir que falharam. Eu não vou deixar! Essa decisão não é tua! Tu és mesmo ridículo. Pensas que consegues vencer-me deixando a emoção levar o melhor em pleno combate? Uma bomba de luz. Mãe! É a nossa oportunidade! Fugiu. E ainda se consideram guerreiros. Isto eram só arranhões se tivéssemos feijões mágicos. Mas o grande mestre da torre partiu. Não te preocupes com isso agora. Eu vou buscar comida. Tens de recuperar forças, hã? Eu sei tratar de mim. Mas, Tanks, tu és o símbolo da esperança da humanidade. És tudo para nós. Mas quantas vezes vão invocar esse maldito símbolo? Eu tenho a certeza de que o pai, o Son Gohan e os outros já teriam derrotado o Son Goku negro. Tu não te podes culpar. É porque tu continuas a lutar contra o Son Goku negro que nós ainda não desistimos. Tu és mesmo a nossa esperança. Tu ajudaste-me e deste-me ânimo para continuar. É por isso que eu estou tão feliz por te ver, Mai. Então, mas... por que é que tu não voltaste com essa Mai? Porque... Então, no futuro eu vou... E eu no futuro? Eu não sei. Eu nunca vos vi. Oh, que pena! O que é que estão aqui a fazer? Nós viemos buscar a Mai. Eu também quero ajudar e arranjar a máquina do tempo. Foi graças a ti e à minha mãe que eu consegui vir a este tempo, Mai. Tu salvaste-me muitas vezes. É por isso que eu tenho de voltar ao futuro o mais depressa possível. Calma lá. Son Goku, tu foste treinar, não foste? O Caíbe estava de mau humor e disse que não me dava comida. É assim, e agora estou cheio de fome. Tu devias descansar, Trunks. A verdade é que tu ainda não paraste desde que chegaste aqui. Ainda te vais magoar se continuas assim. Tens razão. Ah, estas teorias são muito interessantes. Sim, eu também acho. Mas antes de começarmos as reparações, temos de limpá-la, pai. Ok, vamos começar. Já devias ter feito isto há séculos. Hã? Nada, nada. Com todo o gosto. Até vai brilhar. O que é que se passa? O que foi, Mai? Aquele rosto fechado que ele tem é um sonho. Olha que tu és pequenina, mas falas como uma pessoa grande. A verdadeira identidade da energia que o Son Goku emanava, eu acho que já a encontrei antes. Oh, também sentiste isso? Eu vou tentar investigar. Faz isso. Ainda não são horas de jantar. Sou eu, o Son Goku. O Trunks vai visitar o Son Gohan. Já passou muito tempo e ele vai ficar surpreendido por saber que ele se tornou professor. Ei, Whis, tu sabes quem é o Son Goku negro? Vão ao Universo 10. Então levem-me convosco. No próximo episódio de Dragon Ball Super, o encontro entre mestre e discípulo. Son Gohan e Trunks do futuro. Não percam o próximo episódio, porque nós também não.